foi oferecido a Idu, que foi oferecido, ai, ai, oi, lare, lare, lare. Vai boa sorte pra senhora, oi, ai, vai boa sorte. Também pro seu marido, oi, ai, oi, lare, lare, lare. E as criancinhas inocentes, oi, ai, três reis é protegido, ai, dos três reis é protegido.